fumava, eu bebia, eu não saía da boemia. Quando tu chorabas, eu ria, eu ria, fá, fá, fá, fá, fá. Bye.